Irmãos, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, não é uma associação recreativa. A minha participação, a sua participação no corpo de Cristo, como membros de uma igreja, ou a nossa busca a Deus, não pode ser simplesmente um interesse social, emocional, religioso. Tem que ser um discernimento do corpo de Cristo. Eu quero ser membro do corpo de Cristo. Eu quero me encaixar nessa obra do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar Ele operar na minha vida. E eu quero que Ele me leve. Como Zorobabel, como os cabeças das famílias, para edificar, reconstruir o tabernáculo de Davi, que Deus está reconstruindo nesses dias, como profetizou Amós. É sutil a entrada do maligno. A entrada do maligno é tão sutil que eu já me peguei pensando, meu Deus, será que esses irmãos não vão se cansar de virem aqui e adorarem, adorarem, às vezes ficar uma hora em pé e adorar, e daí a pouco estudar a Bíblia, e às vezes o Senhor vai ministrando aqui, e às vezes ele extrapola, eu já falei com ele, não pode extrapolar Deus no tempo desse jeito, e o Espírito Santo não me ouve, ele extrapola, e o tempo vai embora, e dá 8:30, dá 9 horas, o culto não terminou, e eu já insisti com ele, não tem jeito. Ele disse, algumas vezes você também extrapola. Irmão, reconstruir um altar, um tabernáculo, o um templo, o um lugar do Senhor para ser adorado, cultuado, entronizado, é algo muito mais tremendo. E o Senhor falou comigo, se você quer que eu continue operando, deixa eu fazer o que eu quiser. Não inventa nada. O diabo sabia que podia tentar me pegar nisso. Trouxe uma pessoa, um desses aqui, adversários de Judá e Benjamim, e fizeram uma proposta maravilhosa e disseram o seguinte, eu não posso dizer tudo, porque senão eu comprometo muito o que eu vou dizer. Pastor, nós temos um lugar, que é um lugar fantástico para vocês fazerem os congressos de vocês. E de graça. É mesmo? É, de graça. Sim, mas Deus não tem direcionado a gente a fazer mais nada daquilo. Pelo menos por enquanto. Mas vão fazer, pastor. Nós sabemos, Márcio, que aquele lugar não é de graça. Não existe lugar de graça. Eu não posso dizer que, olha, se quiserem, podem ir lá para a casa do Geraldo, tudo é de graça. Eu não posso dizer que é de graça, a casa é dele. E aí o Senhor me mostrou claramente, filho, presta atenção como o maligno está querendo entrar, ele está querendo pegar você exatamente naquilo que você sabe que eu já te mandei fazer. Vamos, eu posso te ajudar. Olha, eu tenho ainda ajuda de muitas outras pessoas, não vai custar nada para vocês. E o Senhor tem dito a nós, claramente, a construção da minha obra na vida de vocês é fruto exclusivo da ação do Espírito Santo. A caminhada em reconstrução, a caminhada para a reconstrução do templo, a reconstrução do tabernáculo de Davi, é algo que só o Senhor pode fazer na nossa vida. A minha resposta, a maioria dos irmãos, ou talvez das pessoas que já vieram aqui, é essa, irmão, você é muito bem-vindo aqui. Você vai passar um tempo conosco, você vai ser abençoado pelo Senhor aqui, vai se alimentando do Senhor, vai crescendo, suas raízes vão se aprofundando, e daí a pouco você começa a dar fruto, e pode saber, todos vão comer dos frutos de Deus na sua vida. Porque a verdade que o Senhor tem para mim e para você é que Ele nos chamou para sermos membros de um corpo. E para trabalhar na nossa vida a fim de nós juntos edificarmos o corpo de Cristo nessa terra. Irmãos, eu tenho exemplos como o que eu mencionei, de como o maligno vai querendo se infiltrar, de como o maligno vai tentando se infiltrar, como esses adversários de Judá e Benjamim, deixa eu ajudar, deixa eu fazer. Mas na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, o diabo em todo tempo está querendo oferecer uma alternativa, um atalho, um desviozinho, uma ajudazinha que te tira do propósito absoluto de Deus. Eu me lembro que estava ministrando, Naum estava comigo numa cidade do interior, não me lembro mais que cidade que era, e o Naum estava lá, o Ismael estava lá, nós chegamos no final da tarde, e aí logo o pastor me apresentou a um irmão, falou assim: irmão, está ansioso para falar com você, pastor? E aí, pois não, irmão, ele falou assim: é porque eu comprei uma rádio. Comprou uma rádio, irmão? Comprei uma rádio, e é uma rádio comunitária. E é para a glória do nome do Senhor. E eu comprei essa rádio. E essa rádio vai ser um instrumento de Deus nessa cidade. E eu falei: irmão, como você comprou a rádio? Não, tem uma pessoa assim que tem isso, está desfazendo, está me vendendo, está me passando por tanto. Eu falei assim: irmão, eu vou te falar, você quer uma palavra minha sobre isso? Sim, eu vim aqui porque eu queria. Olha, irmão, não compre essa rádio, não. Há questões de governo, há questões de documentação, assim, assim, assim, assim, está acontecendo isso, isso, isso, está acontecendo isso no Brasil inteiro, não compre essa rádio, porque você vai perder tudo que você tiver adquirido. Não, não, não, não, não, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo. Não, de jeito nenhum, em nome do Senhor Jesus, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. E eu falei com ele: ô, irmão, que o Senhor te abençoe. Alguns dias depois, o pastor me ligou, eu perguntei: como está aquele irmão? Está perturbado, pastor, porque ele pegou um dinheiro emprestado, comprou um monte de equipamento, a Polícia Federal veio aqui e levou tudo. Porque é proibido. Ele não podia ter comprado isso, não podia ter deixado aquele sinal no ar, não podia. A polícia identificou e levou tudo. Irmãos, na nossa vida, o maligno quer o tempo inteiro introduzir uma sugestão de alguma coisa. Algumas delas até parecem ser para a obra do Senhor. Eu estou investindo nisso e se tudo correr bem, 20% vai para missões, para a obra do Senhor. Na verdade, até muita gente tem o desejo mesmo de contribuir com missões, mas muitas vezes é uma formazinha do maligno penetrando e nos enredando, e a gente vai, vai, vai, é para o Senhor, é para o Senhor. Não, eu não pedi isso. Então essa é uma estratégia que o diabo usa. Quando alguém está de volta para a reconstrução do Senhor, o diabo vem oferecendo algumas coisinhas que são grandes e terríveis embaraços, irmão. E olha, eu posso dar qualquer conselho. Irmãos aqui, experientes em tantas áreas, podem te dar outros conselhos. Mas é impressionante como que a maioria das pessoas, quando buscam conselho, estão querendo só um abono, um endosso para o que já decidiram. Então eu não posso nem dizer a você: venha buscar conselho, porque a palavra do Senhor nos diz: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, qualquer que seja o assunto, a questão, o Espírito do Senhor vai te dar discernimento, sabedoria, ousadia, intrepidez, firmeza para virar para os inimigos e dizer: não. Não. Acabou. É não.